Nós estamos sempre à volta com doenças, problemas, medos, angústias, pessimismo. Achamos até natural pensar nisso, ou nos ocuparmos com esses pensamentos, acreditando que é normal, porque fazem parte da vida. Só lembrando, somos o que pensamos. O que é normal? A saúde ou a doença? O que significam esses processos no decorrer da nossa vida? A saúde é o estado normal. A doença é a falta de saúde. Chega a ser uma obviedade, mas que precisa ser dita para a gente poder perceber que existe diferença. Falta de saúde causada por perturbação, desarmonia, desequilíbrio. O que que causa essa desarmonia, esse desequilíbrio? Que acaba nos levando a esse processo de doença, essa falta de saúde. O organismo físico é um reflexo do nosso sistema mais sutil que temos, que é a nossa alma, a nossa essência divina. Nós ainda somos crianças espirituais. Continuamos agindo por impulso, desfocados das nossas aspirações verdadeiras, criando mentalmente processos que estão em desacordo com essa essência. Processos doentios. Não se restabelece a saúde se não compreendendo a causa da doença e tratando essa causa, interrompendo assim as suas projeções e buscando o refazimento correto. Primeiro nós temos que descobrir qual é a causa. E quando descobrimos, cessar aquilo que está provocando o desequilíbrio. Só depois, então, é que a gente vai começar o trabalho de refazer o processo da saúde. Esse processo, ele se inicia quando os nossos pensamentos e atitudes estão em sintonia com a nossa essência. Ao nosso redor, nós temos os remédios necessários para essa tarefa. Não os remédios da farmácia, mas os remédios da comunhão com o bem e com o amor. Quanto mais fizermos o bem, mais teremos o bem em nós. Quanto mais amarmos, mais amor teremos em nós. Todas as enfermidades são curadas com isso. Todos os males ficam afastados assim. É no amor que reside a essência da saúde. Problemas são situações que nos pedem atenção, dedicação, paciência e trabalho para resolvê-los. A angústia trata-se com fé. O medo trata-se com fé. O pessimismo trata-se com fé. A doença trata-se com amor, com amor próprio, com alto amor. Que Deus Pai nos abençoe a todos e que assim seja.